Afirmativo. Obrigado. Salvador, Xanã, 3, nosso informação Romeu. Posiciona nível 360, Guarulhos. Oceanair 63195, pronto, cópia. Oceanair 63195 para Guarulhos, autorizado nível 360, decolada pistão na zero com primeira curva direita, na saída da Euleda Bridge, upper do Luno 6, Bravotel Zulu, direto Trive, direto Poços. Controle Salvador 1208, torre 198, decimal 6. Aciona 5495, Oceanair 63195. Autorizado, nível 360 para Guarulhos, na saída da El, Leda, Bridge, Upper Zulu, o nome é até Bravo Hotel Zulu, Bridge e Postos de Caldas. Recolando a pista 10, curva direita, então, sai com o controle 120.8, torre 186, e o transponder 5415. O Xané 6315. O Xané 6315, correto. O pronto para pushback acionamento. Chama lá 6315. Ok, vou direto, rota. Vou direto, rotatório e faço visão com o campo. Oceanair 6213, na remota 13, puxa, será? Oceanair 6213, autorizado, chame para o táxi. Confirmando, tá na remota 3? 13. Sim, tio, Oceanair 6213. Ok, chamaremos para o táxi. Conta final, November Yankee Mike. November Yankee Mike. Livre pouso 17, 150 graus, 629, November Yankee Mike. Livre pouso, November Yankee Mike. Visão 54, chegada a mar e desse mantenha 3000, ajuste 1019. Oi, Mari, da presente. Mike Solos 26, qual é o pátio? Taxi até lá, November Yankee Mike. É November Alpha, prossiga pelos corredores, ingresso Interlagos, ajuste 619. Boa tarde, Tenente 6326, formação de guerra. 326, chegada Mari, desce e mantém a 050. Mari, desce para o 050, 6326. Mike 5489, controle. Na escuta. Foi direto conquista da presente. Direto conquista, obrigado. Táxi 6213, táxi via 41 India e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 1099, uma boa tarde. Trip 5489, vai passar 150, chame Recife em 1251, na alterna 3325. 251, 3325. O Papa Romeu Lima, já avisou algum campo? Afirmativo, senhor. Chame a torre em 1186. 1186, graças, Romeu Lima. Zona 54, descida até 3 mil pés, ajuste 1019. 2-3, boa. Autorizado a alinhar e decolar. 160 graus com 8 nós. Mantenha o perfil da Mária. Está autorizado a descida até 4.000, ajuste 1.019. Mantenha o perfil, desce para 4.000 com 1.019, 6.6. Na curta final, o Papá Romeu Lima. Livre pouso da pista no 7, 140 graus, 10 nós, triplo Papá Romeu Lima. Livre pouso no 7, Romeu Lima. Trolinga, November Alfa em Paris. 7, aponte visual com o campo. É da Fará, visual com o campo, Índia, November Alfa. Oceaner 6213 decolou os 35, chame controle 1208, uma boa tarde. 2-0, uma boa, senhor. Estou aí, Papá Romeu Lima já no solo controlado, desvirando na mata. Sente e considere seus solos 35, ou estacionar a frequência livre, uma boa tarde, triplo, Papá Romeu Lima. Estacionar livre, boa tarde, Romeu Lima. Oi, Dael, Oceaner 6213. Gato, Dael. São 3154, desse mantenha 2000, autorizado LS X-Ray, ponto estabilizado. 9 Alfa, chame a torre, frequência 118.6. 18.6, Índia, 9 Alfa. Gate 06. Autorizado chame táxi, o Oceaner 6142. Autorizado chamar a táxi, né, mano? 3.000, ajuste 1099. Fernanda Mari, descendo para 3.000, ajuste 1099, voo 6.42. Oceaner 6326, desse mantenha 2.000, ajuste 1020. Corrija, ajuste 1019, 9099. 2000 com 1019, 6.6. 3000, o Índia November Alpha. Solo Oceaner 6315, posição 1-2, pushback acionamento. Oceaner 6315, autorizado para o táxi. Autorizado, aposta o táxi, 6315. passando dor estabilizado, 3154. 3154, complete final ILS, 186 torre. 5-4, chamou o Salvador. Positivo, boa tarde. Está agora 2 dias. Boa tarde, continue na aproximação. Informe com o cheque de trem, o vento de 150-109, 3154. 3154, vai chamar para estar gravando. Está baixinho a transmissão. Melhorou agora? Agora melhorou. Tá bom. Dois. 3192, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1019. Mari, 4 mil pés, 1019, 3192. Fala, Marcelo. Fala. Viu com 1240. Confirme somente para B, por gentileza. 127, 1127. O adicionar 6142, táxi via parte 1, Lend Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 18, decimal 6, ajuste 1099, uma boa tarde. 186, J Alfa, táxi adicionar 6142. 4 graus 1, 0, 9, 3, 1, 5, 4. Livre, pouso. Só confirmando, eu troquei o rádio aqui, melhorou agora? Alto e claro, beleza, 5. Obrigado. Fim de November Alpha, número 2 para pouso, atingiu a terceira milha, iniciou 360 à sua esquerda, de maneira a posicionar como número 2 para aproximar e pousar na 1-7. Fim de November Alpha. Vai a 3 milhas, vai iniciar a 360 pela esquerda, visual com a aeronave aproximando na 1-0. Afirmativo. Tem condições de administrar a aproximação para pousar com o número 2? Sim, vai reduzir a velocidade para ser o número 2 para pouso, em November Alpha. Afirmativo, 160 graus, 109, de November Alpha. Já pouso após a passagem do tanque de November Alpha. Passa nível 150, chame Recife em 1251, na alterna 3325. 251, 3325, boa tarde. Boa. Boa, Xané 6326, estabilizado no ILS. E complete final ILS, 186, torre, Xané 6326. 186, 6326, boa. Salvador, boa tarde. 4-1. Azul 4-1, 112, boa tarde, chegada a Mari, desse mantém 050. 648, desse mantenha 2000, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Para 2000, autorizado ILS X-Ray, reportará agora o 648. O Oceaner 6326. A guarda está livre, 6326. E uma boa tarde. Bate e Alfa 1019, ponto 0826, boa tarde, 6326. Mantenha o ponto de espera, 6142. 3154, se o solo fosse 42, chama agora o solo em 1219. Solo 219, boa, 3154. Boa. Solo, muito boa tarde, 3154 na época. 3154, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3154. Levar Mike Fox, no controle. Levar Mike Fox, decolado ao Grupo Zulu, busca vida. Na sua escuta para o destino de Ponta do Mundo Plaza, Serra Juliette, Bravo Delta. E cima Mike Fox, ajuste 1019, chama a torre na frequência 118.6 para efetuar o cruzamento. 118.6 vai chamar o... Nós tem livre pouso, pistão 0, Xaner 6326. Livre pouso, Xaner 6326. Windy November Office, Solfos 44, reporte pista livre. Então 3154, ingresso via Juliette, gate 06. Salvador, é o Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, prossiga. Está na vertical de busca-vida para cruzamento, destino é de Ponto Mundo Plaza, Serra Juliette, Bravo Delta. Gente, prossiga para a perna do vento, dono zero, vai cruzar na vertical da torre. Prossiga para a perna do vento, setor norte da torre de controle, para cruzamento na vertical da torre devido à movimentação de aeronaves. O Lima Mike Fox. Copiado, vai ingressar na do vento, dono zero, para o setor norte, aguardando para o cruzamento. Lima Mike Fox. 6142 ali, mantenha no zero, 6142. Mantenha no zero, 42. Boa tarde, Indy November Alpha. O Xaner 6326, seu solo 45, libera a direita, chame solo em 1219. Solo direita, solo em 219, 6326. Solo Salvador, o Xaner 6326. O Xaner 6326, táxi via Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette para o gate 01, 6326. Salvador, boa tarde, o Xaner 6315, ponto de espera. Ciente 6315, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 6315. Good evening, out of 188.71. Mundo de Los 76, descende e mantém ponto level 050, um bom arrival. Bom arrival em ponto 050, também. Da pistão 90 com primeira curva à direita, na saída da Euleda Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após prossegue conforme rota do plano de voo, controle Salvador 120.8, torre 18.6, aciona 5463, azul 4065. Pan 3192, visto mantinha 2000, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2000, reportará localizador 3192. Vamos lá. Gente, reporte aí através norte da torre. Passe através norte, Fox. Azul 4065, correto, chame pronto para prospeccionamento. Uno 42, decolou os 48, chame controle na frequência no 208, uma boa tarde. 208, boa tarde, bom serviço. Obrigado. Salgueiro, confirmando o destino é Salgueiro, Pernambuco. Gente, aguarde só um minuto. Salvador, boa tarde, voo 943. Número 43, boa tarde, continua a aproximação, pistão zero, vento deu 150 graus, 129. Corrigindo, é o gol 1648, cara. 1648, correto. Continua a aproximação, pistão zero, informarei pista livre, 150 graus, 129 no 648. 48. Está no travessante, o Lima Mike Fox. Mike Fox, está visual com Airbus na corrida? Afirmativo. Ok. Cruze na vertical após a passagem da aeronave, passando a cauda do mesmo, pode efetuar o cruzamento e prosseguir para o litoral sul. Estou avistando o seu tráfego agora, já está autorizado o cruzamento, Lima Mike Fox Trot. Autorizado o cruzamento na retaguarda do tráfego, na rolagem ou Lima Mike Fox? Correto. O Bravo. Aqui no Bravo, correto, já tô feito B? Lima ativo, Lima aqui no Bravo, para a Sonabel Taxi, por 186. Boa tarde. 35, setor sul, Lima Mike Fox. Direção 35, sul, ou Mike Fox. O Chanel 6315 decolado aos 49, chame controle em 1208, uma boa tarde. 308, boa tarde, mais 395. Oi, Salvador, boa tarde, o Chanel 6315, Dael passa 1500, possibilidade valida? Chanel 6315, contato radar, sobe para o nível 360, voa Leda após Leda Bridge. Direto Leda após Leda Bridge, 6315. Afirmativo. Vou entrar em contato com a Israel, só um minuto. Estou retornando a sua escuta. Lima Mike Fox, mil, correção 500 pés, reporte farol da barra. Afirmativo, vai recortar a visão para pouso, ele ponto o mando base, Lima Mike Fox. Localizador, outra 3192. 3192, torre no 86. 86, é bom. Abraço, Vini. Controle, autoriza o 6142, vai na Pro de Aracaju. Aguarde. O Chanel, correção, azul 4112, desce para 2000, ajuste na 099, reporte estabilizado. 2000, mantendo a aproximação, aguarda a totalização, 2. Vera.